Escureceu, era um cheio dia duro. Alguém gemeu, a barra tava pesada. O dia inteiro trabalhando pra cachorro. Nó de gravata deixa qualquer um maluco. Tô tenso. Tô cansado. Propenso. Ao suicídio. Tô tenso. Tô travado. Propenso. Ao suicídio. Ao suicídio. Ao suicídio. Ao suicídio. Perto de uma bem reclama se dá. Estava. Alguém gemeu, a barra tava pesada. O dia inteiro trabalhando pra cachorro. Pobre garoto, não consegue fazer nada. Nada. Tô tenso. Tô cansado. Propenso. Tô tenso. Tô travado. Propenso. Ao suicídio. Ao suicídio. Ao suicídio. Ao suicídio. Estou